Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, tudo bem? Eu tô, e você, como é que tá? Tudo bem, só vou avisar o pessoal que já estava me escrevendo se não ia começar. Estamos começando, gente, pouquinho de atraso só, mas sabe como é que é, ao vivo acontece essas coisas, tudo acontece, bem contigo? Acontece, o cara que tem que estar aqui chega 2 minutos atrasado, é um inferno esse país. Sem problema, a gente vai sobreviver, a gente não é a Gloria Gaynor, mas we will survive, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Então, vamos. O entrevistado de hoje vai ser no segundo bloco. Tá. Então, vamos começar então com a nossa viagem no tempo aí, no ano 50? E vambora. Vai, Fufunha. Took a little trip to the island of Japan. Marco Antônio. E aí? Esse cantor aí, o Guy Mitchell, essa canção é de 59, é um caso meio esquizofrênico, porque é uma canção meio country com uma pegada de rock and roll e também com acompanhamento meio japonês, porque basicamente o cara fala de uma bonequinha japonesa, ou seja, de uma mulher linda japonesa porque ele se apaixonou, que ele conheceu numa viagem para a Ásia. Então, um dos grandes êxitos do Guy Mitchell foi, a gente vai ver daqui a pouco um trecho, que é Heartaches by the Number, que também é de 59. Ele era ator e cantor, filho de croatas, o nome de batismo Alfred Cernik, nasceu em 1927, faleceu em 99, ele nasceu em Detroit. Apesar de ter nascido numa área urbana, sempre que ele podia ele ia para gostava muito da área das regiões rurais, ia muito para a fazenda e se considerava um cowboy nascido em Detroit, apesar de nascer em Detroit. Ele serviu 2 anos no exército, foi para a Segunda Guerra Mundial até, era exímio na feitura de selas, para cavalos, né? E para ganhar uma grana extra, começou a tentar, já que ele era muito elogiado cantarolando enquanto trabalhava, tentou a carreira de cantor country. E a partir de 1958 ele começou a ser influenciado pelo rock and roll, né? Aquele gênero que estava nascendo. O interessante é que tem um filme chamado Whispering Smith, tá? Que é um filme de 48 com Alan Ladd. A tradução literal seria o Smith que sussurra. Né, que é o nosso personagem principal, que é um detetive machão de poucas palavras, só que no Velho Oeste, E esse filme levou um título ridículo no Brasil, de Abutres Humanos. Ah, tá. E depois, quando virou uma série em 59, o Alan Ladd não participou. E quem participou era, quem fez o papel do Alan Ladd, era aquele herói de guerra, Eddie Murphy. Aham. Deve conhecer, né, de vários filmes de guerra. Sei. Isso. Então era um faroeste, mas com uma pegada meio moderna. Tipo, quase que um James West. E um papel coadjuvante foi feito pelo Guy Mitchell. A carreira dele de cantor foi mais popular ainda, mais popular do que nos Estados Unidos, foi no o Reino Unido, assim, o pessoal do Reino Unido adorava nos anos 50. Ele canta e aparece como ator em vários filmes, inclusive um musical bem bacana chamado E as Ruivas Chegaram, que era estrelado pela Agnes Moorehead e a Rhonda Fleming. E ele pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Mocidade Rebelde, que é um faroeste, bem violento até para a época, feito acho que em 56, numa comédia estrelada pelo Bob Hope, que satirizava o mito do Jesse James, no Brasil levou o título de Valentão é Apelido, rodado em 59, e até num videogame muito popular, acho que o videogame é de 2010, chamado Fallout Las Vegas, toca a canção que a gente vai ver um trecho agora, Heart Takes by the Number, de 59. Vamos tocar um trechinho? Vamos lá. Grande sucesso dele, por favor. Heart Takes by the Number, Troubles by the Score. Every day you love me less, each day I love you more. Yes, I've got heartaches by the number, a love that I can't win. But the day that I stop counting, that's the day my world will end. Essa canção aí, na Heartaches by the Number, a tradução literal seria algo como coração quebrado a granel. Né? Ou seja, basicamente fala de um cara que está constantemente se decepcionando na área do amor. Vamos passar então para os anos 60, pode ser? Canção de 66. Vamos lá para de 60 então? Isso, 1966. 1966, eu quero ouvir aqui para mim não inverter tudo. O que nome nem... da canção é For Love. Já achei. Tá. Grande conjunto também, viu? Isso. Grande. Grupo em inglês, bem bacana de socorro também. Essa não aconteceu nada, né, Marco? Não aconteceu nada, o nome dessa canção é For Love, e essa banda aí a gente tocou já há um tempo, eu sei que tu gostas dela, também gosto, Herman's Hermits, não tem nada a ver com o estilo deles, né? O estilo deles é muito mais assim, eles são dos primeiros grupos daquela levada do British Invasion, né, com os Beatles. Então, canções super, em geral, românticas, sobre amor juvenil, sobre uma menina na escola que o cara tá apaixonado. E essa aí foi uma tentativa deles em 66, meio de entrar no lance meio do acid rock, uma leve psicodelia, meio que tentando... acho que eles já estavam olhando na frente, assim, já pensando, olha, esse lance meio bubblegum, meio esse ar meio ingênuo vai sair de moda, né? E vamos tentar embarcar nesse movimento que estava meio que começando de hippies e tudo mais. E não fez sucesso nenhum essa canção. For Love, basicamente ninguém conhece. Interessante é que é de um disco dele de 66, e a capa foi feita por... A gente tem bastante público nesse programa, várias pessoas que escrevem, né, livros de ficção e também histórias em quadrinhos. E um dos maiores desenhos de história em quadrinhos da história, o Frank Frazetta, que fez a capa desse disco deles de 66. O cara desenhou aquela personagem Vampirella, desenhou pra Mad. Normalmente, quando se vê aquele tipo de desenho de viking, de cara muito musculoso, feito dos anos 60 e 70, normalmente é Frank Frazetta ou então algum imitador descarado, que o cara fez escola. E interessante que contrataram daí o Frazetta para fazer a capa desse disco de 66, que tem a canção For Love. Um dos maiores sucessos do grupo, já no estilo, entre aspas, natural deles, é Can't You Hear My Heartbeat? Ou seja, dá para você ouvir a batida do meu coração, que a gente vai ouvir agora um trechinho, pode ser, de 65. Every time I see you looking my way, baby, baby, can't you hear my heartbeat? In the car or walking down the highway, baby, baby, can't you hear my heartbeat? When you move up closer to me, I get a feeling that's ooh-wee. Can't you hear the pounding of my heartbeat? 'Cause you're the one I love. Você sabe que aqui não aconteceu, né? Não aconteceu. Acho que basicamente só There's a Kind of Rush deles que no Brasil aconteceu. Mas essa canção, Can You Feel My Heartbeat, fez muito sucesso na Inglaterra. No Milk Today também fez sucesso aqui. Hã? No Milk Today também fez sucesso. No Milk Today, exatamente. É. Tá. Tudo. Eles tiveram cerca de mega hits ao redor do mundo, tipo 5. Mas eu não sabia que essa que a gente tocou agora, Can You Hear My... Não te lembras dela tocando... Não, essa não tocou no Brasil. Ah, tá, pois é, essa canção fez muito sucesso na América do Norte, na Inglaterra, na Escócia e também na Alemanha. Essa que a gente tocou no trecho agora, que a gente ouviu My Heartbeat de 65, e a que a gente, com a pegada mais psicodélica, que quase não dá pra reconhecer, que é Herman's Hermits, que a gente tocou na íntegra, é de 66 e o nome é For Love, né, por amor. O grupo começou em 64, né, em Manchester, na Inglaterra, o líder é o Peter Noon, o cara começou no grupo cerca de 2 anos antes de ter maioridade. Os produtores até enfatizavam bem o apelo quase sexual, diríamos assim, deles com as garotinhas da época, que eles eram tudo adolescentes. E, em geral, como eu falei, as letras assim mais ingênuas e pouco politizadas. Né? Outros hits deles foram, né, I'm Into Something Good, Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter, No Milk Today, que citaste, I'm Henry VIII, I Am. Né? E eles podem ser ouvidos no filme Bobby, por exemplo, que é um filme que o Emílio Esteves dirigiu, sobre o pessoal no hotel no dia que o Bobby Kennedy foi assassinado. Também no filme O Pai da Noiva, com o Steve Martin. Também naquela série nostálgica Anos Incríveis, Wonder Years, que passava na década de 90. E também numa animação meio barra pesada, bem satírica, chamada Family Guy, uma família da pesada. Ah, tá. No Brasil. Vamos pros anos 70? Vamos embora. Vai lá, Fufu. Baby, gosto muito dele, viu? É, essa canção não fez sucesso, chama World Keeps on Turning, de 77, literalmente quer dizer, né, o mundo continua a girar, ele fica falando dos problemas que acontecem diariamente, mas que, de qualquer forma, né, basicamente, basicamente dizendo que o sol vai nascer de novo e o mundo continua a girar, né? Esse cantor é o Leo Sayer, nós dois gostamos bastante dele, um dos maiores sucessos dele foi Easy to Love, também de 77, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, um astro inglês de musicais, ator de teatro, ele foi batizado com o nome Gerard Sayer, ele é do sudeste da Inglaterra, mais precisamente Sussex, nasceu em 48, é muito amigo do Roger Daltrey, do The Who, o Leo Sayer co-escreveu o primeiro sucesso solo do líder do The Who, né? Uma canção em 73, de nome Giving It Away. Ele ficou muito popular na era disco, no Brasil teve sucesso, na Suécia, Noruega, Holanda e Nova Zelândia, além dos Estados Unidos. O Elvis Presley o admirava muito e eles ficaram até de se conhecer, fizeram contato através de empresários. Quando ele esteve nos Estados Unidos, foi conhecer o Elvis, no dia seguinte o Elvis morreu, quando era o dia para eles se encontrarem, em 77. O que mais que pode dizer? Ele já faliu duas vezes. Uma vez ele processou o empresário dele, que supostamente desviou milhares e milhares de pounds, né, que é a grana britânica. Depois ele processou a gravadora Chrysalis, por não estarem passando os direitos das canções que ele compôs. Ele se mudou para a Austrália em 2005, e lá ele participou até de um Celebrity Big Brother. Eu me lembro que eu vi umas cenas, era com ele, o Dirk Benedict, que o pessoal vai se lembrar, que era o cara de pau do Esquadrão Classe A. Sim. E também interpretou o Tenente Starbuck na Clássica Galáctica. E o Jermaine Jackson, eu me lembro os três de chambre discutindo numa cena desse Celebrity Big Brother. Ele pode ser ouvido em filmes como Uma Mulher Descasada, The Stud. Já comentou até esse filme, é um filme com a John Collins, um filme disco, no Brasil, título ridículo, Garanhão e a Prostituta, e também na sequência do filme, que a John Collins também fez, também é um filme super disco, todo cheio de cenas dela riquíssima, dando em cima do Monte Cádiz, os caras a desejando, tudo dentro de uma discoteca que é dela, a sequência do filme, esse dançando, Garanhão e a Prostituta, chamou The Bitch. Já procurei por tudo, tenho quase certeza que não foi lançado no Brasil, seria basicamente a puta ou a cadela, né? Foi coproduzido por ela, pela John Collins. Também ele pode ser ouvido, o Leo Sayer, em Amor Sem Fim, Tratamento de Choque, que foi uma comédia de bastante sucesso com Jack Nicholson e Adam Sandler, e outros títulos. Então vamos tocar um trechinho do Easy to Love, 77, que estourou nas paradas, por favor. E essa tem uma peculiaridade, a bateria da música é tocada por Jeff Porcaro, da banda Toto. Ah, sim, o batera? É. Mega batera do Toto, né? É, do Toto. Isso. Vai lá, Fofunha. Grande Jeff Porcaro. Essa música arrebentou. Arrebentou e notaste que a participação vocal do Boz Skaggs. Sim. Que eu e tu adoramos, né? Sim. Quer dizer, esse cara super bem relacionado, Leo Sayer, fez muito sucesso na era disco. Vamos para os anos 80? Vamos embora, Fofunha. got a bloody clue. Marco Antônio. O cantor é Corey Hart, ele é canadense, ele é de Montreal, Quebec. Essa canção é de 88, o nome é Lone Wolf, é desconhecida. Eu escolhi porque logo a gente vai estar conversando com o nosso convidado, o Alfer Medeiros, é expert em licantropia, ou seja, toda a mitologia do lobisomem. E essa canção, basicamente, o Corey Hart fala de um cara que ele é como se fosse um predador noturno, um lobo solitário. Você escolheu a ele por, em homenagem ao Renzo Mora? Parece que não, mas eu ouvi falar que o Renzo estava querendo até processá-lo. É, porque eu ouvi dizer que praticamente todo lobisomem é ruivo. É mesmo? É verdade. É, mesmo? É ruivo. Dois metros de altura e usa óculos? Exatamente. Ah, tá, olha, tem chance. Deve ter falado já? Tem. o Corey Hart, apesar de não... Teve cerca de quatro mega sucessos nos Estados Unidos, mas no Brasil não é conhecido. Ele é aqueles, tipo assim, visto como filho pródigo no Canadá, assim, o cara que saiu do Canadá e fez sucesso nos Estados Unidos. O maior êxito dele foi uma canção chamada Sunglasses at Night, né, ou seja, usando óculos de noite. A gente vai tocar um trecho daqui a pouquinho. É da virada de 82 para 83. Aqui a gente ouviu na íntegra aí, Lone Wolf, é de 88. Deixa eu ver o que mais posso dizer sobre ele. Ele vendeu cerca de 17 milhões de discos. Ele teve 9 sucessos na lista da Billboard Top 40 no Canadá. Ele é extremamente popular no Canadá e ele é de uma família de origem romena, são judeus da Romênia, os pais dele. Deixa eu ver também. Ele morou também, além de Montreal, ele morou também na Espanha, na cidade do México e na Flórida. Né? Ele é fluente em 3 línguas, inglês, espanhol e francês. É muito admirado pelo Billy Joel e por um cara que a gente também adora, que é o... claro, nós dois gostamos de Billy Joel, mas também do Christopher Cross. Sim. Até quase fizeram parceria, até. Interessante também que ele foi por assim, uma fração de segundo, ele foi considerado para o papel do Marty McFly no De Volta ao Futuro, antes de chamarem o Eric Stoltz, que acabou até filmando e foi demitido, e depois substituído pelo Michael J. Fox. Mas como ele não é ator, ele não quis arriscar. E também até aquela canção que fez muito sucesso da trilha sonora do Top Gun, quer dizer, a trilha sonora toda fez muito sucesso, mas a canção Danger Zone, do Kenny Loggins, foi oferecida para ele também, e ele acabou não gostou da letra e não quis fazer, do filme Top Gun, Asas Indomáveis. Mas ele pode ser ouvido na trilha sonora de Tira da Pesada 2, Nove Semanas e Meia de Amor. Desculpa a ignorância se eu estiver falando errado aqui, porque eu não sei, na verdade, se é Nove e Meia Semanas de Amor ou Nove Semanas e Meia de Amor. Eu não sei se as duas versões são aceitas. Sabe me dizer ou não? Eu não tenho a mínima ideia, mas também não faz diferença. Tá. Num episódio também de Miami Vice, ele também tem canção na trilha. Então, vamos tocar um trechinho de Sunglasses at Night. Marco Antônio, seu convidado também já está na linha. Ah, maravilha. Só para dizer, cá para nós, o início parece Paca Sweet Dreams. Parece. Né, do Eurythmics, é do mesmo ano, então não saberia dizer quem copiou quem. Então já está aí o entrevistado, né? Já está. Então, queria dar as boas-vindas para o nosso entrevistado de hoje. O nome dele é Alfer Medeiros. Ele nasceu em Massarelos, Portugal, em 70 e... Tá, né, essa cidade, essa região Massarelos, é parte de Porto, uma das cidades mais bonitas que eu já tive a honra de visitar. Eu passei rapidamente, acho que fiquei umas 2 horas em Massarelos há uns 5 anos, e é junto ao Rio Douro. Deixa eu ver, vamos falar um pouquinho de trabalhos, é muita coisa que ele teve. Que ele já participou, mas assim, publicação solo, por exemplo, Fúria Lupina Brasil, Fúria Lupina Brasil de 2010, Livraria Limítrofe de 2011, Fúria Lupina América Central 2012, Lupina, Licantropia, tudo tem a ver com lobisomens, com a cultura, com esse universo mitológico. Ele é pesquisador, vai a fundo mesmo nessa cultura do lobisomem, digamos assim. Histórias em quadrinhos, Peeiras, que é uma história em quadrinhos, escreveu o roteiro de 2013, participou de várias coletâneas com temas de ficção científica, fantasia, entre elas UFO, Contos Não Identificados, né? UFO, como sabe, né? Como se fosse OVNI, né? Unidentified Flying Object, Contos Não Identificados, de 2010, ele tem contos ali, Cursed City, Asgard, A Saga dos Nove Reinos, Os Animais Também Contam e Narrativas do Medo, entre outros trabalhos. Então eu queria dar as boas-vindas ao Alfer, tudo bem? Alfer? Olá, Alfer? Oi, tá me ouvindo? Sim, ouço perfeitamente. Ah, tá, eu não tô... Eu vou pedir, se puder, berra um pouquinho, tá, querido? Ok. Tá, isso, ótimo, obrigado. Querido, vamos começar pelo começo, então. Como é que... Eu sei que tu moras há muito tempo em São Paulo, mas como é que foi sair de Portugal, ir para o Brasil? Como é que foi? Me fala assim, para quem não conhece nada de ti, assim, fala o começo do Alfer Medeiros na Terra. É, eu vim de Portugal pequeno, com 2 anos de idade. Ah, então, tá bem. Aprendi a falar no Brasil, né? Eu não tenho sotaque português, eu sou nascido lá. Uhum. E desde então, desde 1977, eu vivo no Brasil, em São Paulo. Uhum. Teus pais são portugueses, é isso? Minha mãe é portuguesa e meu pai é brasileiro. Ah, tá. E como é que foi, uma vez no Brasil, crescendo no Brasil, como é que foi que teu interesse pelo... vai parecer meio babaca essa expressão, mas assim, pelo mundo da fantasia, diríamos assim, como é que foi por esse lado, assim, foi através de livros mesmo, foi através de histórias em quadrinhos, foi através de cinema? Fala um pouco disso, assim, como é que o mundo fantástico, o lado fantástico, assim, te atraiu? eu comecei a ler muito cedo, desde a infância eu leio. Então comecei com Júlio Verne, Agatha Christie, passei para a parte de fantasia. Tive muito contato com a histórias de terror em quadrinhos. Então vivi os anos 80, que, onde nas bancas de jornais você tinha uma opção muito grande de revistas em quadrinhos. Você tinha faroeste, terror, super-heróis, etc. Então estão falando aqui, desculpa te interromper, estão falando aqui, tipo assim, desde Cripta para Tex, esse tipo de coisa assim. Exato, histórias de lobisomem, Cripta do Terror, etc. Então foi aí que eu conheci. Primeiro, então, foi pela literatura, então, a literatura ou quadrinhos, não foi por cinema ou TV? Não, posteriormente eu tive o contato com o cinema. Então aí, um Lobisomem Americano em Londres, claro, passava semana sim, semana não, no SBT, nos anos 80, né? Então eu assisti bastante. Grito de Horror e Bala de Prata. Então, até no final, num dos teus livros, ali no Fúria Lupina Brasil, só te interrompendo de novo, eu notei que na capa ali tem uma referência, né, ao cartaz do Grito de Horror, do The Howling, do Joe Dante. Sim, né? Exato. As garras rasgando a capa ali. Eu me lembro que eu olhei e pensei, ah, parece o cartaz do Grito de Horror, do The Howling. Exato. Muita gente acha que é por causa de Lobisomem Apocalipse, o RPG, mas a referência é exatamente ao filme Grito de Horror. Tá. Muito louco eu não tô, então. Tá. E me diz uma coisa assim, querido. E me fala assim, né, a maioria das pessoas, quando pensa em Lobisomem, pensa daqui a pouco em filmes mais clássicos, ou depende do Lon Chaney, né, do Wolfman, ou então, obviamente, Lobisomem Americano em Londres, ou aquele Silver Bullet, acho que no Brasil era A Hora da Bala de Prata, alguma coisa. Não, acho que era A Hora do Lobisomem, né, isso, no Brasil. Ele saiu como A Hora do Lobisomem e Bala de Prata. Isso, era baseado em Stephen King, tá. Isso. Me conta assim, a gente, né, tem essa ideia aqui e qualquer pessoa que pesquisar um pouquinho mais as lendas, vai ver que elas foram, obviamente, meio pasteurizadas para o cinema, né, para serem mais facilmente assimiladas. O mundo, pelos teus livros, dá para ver que o mundo só do personagem lobisomem, só do mito lobisomem, é muito extenso, dependendo de país para país. Fala um pouquinho, dá uma micro aula sobre as diferenças, né, do lobisomem no cinema, na mídia em geral, assim, para o que, entre aspas, realmente seria o lobisomem, ou os lobisomens. Sim, antes de escrever o meu primeiro livro, eu quis falar sobre o assunto com certa propriedade, então eu dediquei alguns meses a uma pesquisa sobre o mito do lobisomem ao redor do mundo, né? Então, desde o contato que a gente tem, que é a maioria do que a gente tem no Brasil do mito do lobisomem foi herdado das tradições portuguesas, né? Culturalmente nós temos muito isso, né? Mas também consultei bastante sobre no leste europeu, existe um mito muito rico do lobisomem, da licantropia, principalmente dos povos eslavos. Então, dali foi uma pesquisa bem rica. Dos povos saxões também, tem muita coisa sobre o mito do lobisomem. Então, depois desses meses de pesquisa, eu consegui ter uma massa de informações, bastante matéria-prima para trabalhar, que foi o resultado disso foi o livro Fúria Lupina Brasil. Tá, mas só uma coisa, é impressão minha, ou quando começaste a te adentrar nesse universo, tu achou que seria, posso deduzir que tu tava achando que ia ser uma coisa muito mais restrita do que acabou sendo? Tipo assim, tu tinha uma certa ideia, tá, países eslavos, e daqui a pouco tu foi vendo e viu que era um universo muito maior? Sim, com certeza. Com certeza, quanto mais a gente vai se aprofundando, você vai vendo que existem muitas variações do tema lobisomem, inclusive muitas delas em que esse tipo de criatura não é necessariamente má, né? Então tem essa questão do lobisomem. Fala um pouco disso, por favor. Sim, principalmente para os povos eslavos, né? Tem a questão do lobisomem ser uma criatura presente, mas não necessariamente má. inclusive muitos guerreiros eslavos sendo personificados como licantropos, e por isso eles terem a força, terem toda essa força de sobrepujar os inimigos em ambientes mais hostis, etc. Então tem muita coisa legal. Quanto mais a gente se aprofunda no conceito do lobisomem, da licantropia, dá para encontrar muita coisa interessante, bem diferente do que a gente vê em Hollywood, por exemplo, no lobisomem tradicional do nosso folclore do Brasil, né? Claro. E me diz uma coisa, assim, citar, obviamente, que a gente tem também os nossos ancestrais, digamos assim, aqui portugueses, né? Eles têm o seu lobisomem. Me fala um pouquinho da diferença do lobisomem português para o lobisomem, por exemplo, de países, né, com raiz anglo-saxã. Sim, a tradição ibérica encara a questão do lobisomem mais como um fardo, né, um tipo de maldição que a pessoa tem que carregar. Então tem a questão de ter que percorrer 7 igrejas e 7 cemitérios para se livrar desse fardo. E tem a questão da quaresma, né? Da quaresma ser uma época muito propícia a ter lobisomem. Então é muito ligado a esse tipo de fardo mesmo, né? Tá, eu posso deduzir então que o lobisomem visto por Hollywood, na verdade, ele tem até mais a ver com o lobisomem português do que com o lobisomem de países eslavos, porque basicamente, como tu falaste, até usaste a palavra aí, maldição, basicamente é isso que se vê em Hollywood, né? Quando o cara é licantropo. Sim, tem muita... em Hollywood tem um pouco dessa tradição do lobisomem que nós temos aqui, e tem um pouco também da tradição indígena norte-americana, né? Dos skinwalkers, que são os povos indígenas que se transformavam em animais, entre eles também o lobo. Então, o lobisomem norte-americano, ele é um pouco uma mescla disso, né? Entendi. Infiltrada por Hollywood, obviamente. Sim. E aí, para Hollywood, ficou aquele formatinho específico da bala de prata e de se morde, ele transmite a doença do lobisomem, etc. Tá, no caso, essas duas características de só poder matá-lo com bala de prata e também com morder, passar como se fosse uma doença, né? Passar maldição. Isso vem de qual cultura, sabe dizer? Olha, isso existe uma mescla de instruções para se matar um lobisomem, né? Que é passado entre várias culturas. Então tem essa questão da prata, por ser um metal nobre, para poder matar a criatura. E existem vários outros tipos de fórmula para se matar um lobisomem, né? Fala alguma algumas delas. Tem uma que é bem interessante, que é a questão de você arrancar o dedo mindinho do pé do lobisomem, ele deixa de ser lobisomem. Isso, mas isso é segundo qual cultura, tu sabe dizer? Na europeia. Na europeia tem essa cultura. Então, tem algumas fórmulas bem, bem diferentes aí para lidar com o lobisomem. Tá, e como é que poderia explicar, até a gente, até quando, por exemplo, fala sobre vampiros, por exemplo, né? Tem toda essa uma metáfora, né? No caso, vida eterna, blá, blá, blá. E no caso, quais são as metáforas que tu acha que o lobisomem mais pode servir como... Né? Que tipo de metáfora o lobisomem, diríamos assim, pode ser caracterizado? O lobisomem, ele mostra pra gente que sempre existe um animal dentro do ser humano, né? Então é aquela coisa do id, né? Na psicologia. O ego e id. Exato. Então é essa coisa de todos nós temos esse lado animal, esse lado mais agressivo guardado dentro de nós, que em algum momento ele pode escapar, né? Então a metáfora do lobisomem é basicamente essa. Entendi. E uma coisa, tu foste muito influenciado pelo Robert Louis Stevenson também ou não? Sim, gosto muito do... gosto muito da escrita do Stevenson, não só pelo Médico e o Monstro, obviamente, e pela Ilha do Tesouro, né, que são os mais famosos dele, Mas o Stevenson, ele tinha muitos contos bem sombrios, né? Como, por exemplo, O Diabo na Garrafa, O Clube do Suicídio também, que é uma coisa, aquela escrita do século XIX mais sombria, que eu gosto bastante também. Eu te perguntei do Robert Louis Stevenson, porque até nas primeiras versões de cinema do Magic e o Monstro, né, a aparência do Dr. Jekyll, quando ele se transforma no Sr. Hyde, parece a mutação e o visual parece lobisomem. Né? Sim, eu achei muito similar. Sem contar que a gente pode interpretar com o Dr. Hyde, o Sr. Hyde ser basicamente também uma metáfora, né, pro lado animalesco que faz brotar, né? Exato, inclusive o nome dele não é acidental, né? É Hyde de esconder em inglês, claro, né? Claro. É algo que está escondido dentro claro. Do nosso Jekyll, sempre existe um Hyde. Muito interessante, muito interessante. E falando assim de contos, por exemplo, que tivesse, se tem algumas participações de coletâneas, tivessem desde, por exemplo, o UFO, Contos Não Identificados, né, que é de 2010, se eu não me engano, né, que Sim. tem a ver com extraterrestres, e também tem uma coletânea muito interessante que tu também participaste, que é o Asgard, a Saga dos Nove Reinos. Então, fala assim um pouquinho desses dois mundos aqui, já que infelizmente a gente não tem o dia inteiro. É, a minha escrita não é só baseada em lobisomem, né? De Livraria Limítrofe, que é um outro estilo de escrita. E também esses projetos coletivos, sempre é bom diversificar a escrita. Apesar de que no Asgard eu escrevi sobre o lobo Fenrir, né? Que é o lobo do Ragnarok, que vai matar os deuses. Mas sempre é bom variar a escrita, né? Ter essas visões diferentes, como por exemplo em Cursed City... Eu escrevi sobre Weird Western, que é histórias fantásticas dentro do faroeste, que é algo bem específico, bem diversificado. Então, eu sempre gosto de diversificar a escrita. Tá, e fala do teu livro, a gente citou um pouco do Fúria Lupina, né, que tem a parte Brasil, que é o primeiro, e daí 2 anos depois, em 2012, Fúria Lupina América Central. Fala um pouquinho, antes da gente passar, pra gente voltar pro tema de lobisomem, que eu acho lobisomem que é tão interessante, fala um pouquinho o que é o livro Livraria Limítrofe, de 2011. Livraria Limítrofe é uma celebração a tudo que a gente gosta de ler. É uma livraria mágica, onde cada cliente que entra tem os seus gostos literários materializados ali dentro. Então, em forma de livro? Em forma de livro, é isso? Não, materializado no cenário em que ele se encontra. Ah, entendi. Então, por exemplo... Ele abrisse as páginas e entrasse num mundo, é isso? Como se fosse um portal para um mundo. Ah, tá, para um mundo à parte. Então tem, por exemplo, um fã de O Senhor dos Anéis que ele cria a Terra-média. A livraria para ele é a Terra-média. Entendi. Depois ele não quer ir embora dali, o livreiro tem bastante trabalho para fazê-lo encerrar a sua visita, porque ele simplesmente não quer mais sair da Terra-média e etc. Então é uma brincadeira com referências literárias, né? Nunca é revelada a referência que está sendo usada ali, então é uma brincadeira de adivinhar qual está sendo a referência usada e como que estão interagindo essas referências. Que interessante, que interessante. E, no caso, depois de fazer o Fúria Lupina Brasil, né? Fizesse a Livraria Limítrofe, que falaste agora há pouco, depois fizesse o Fúria Lupina América Central. Então, quer dizer, por enquanto meio óbvio, mas esse livro eu não li. No caso, seria, então, sobre, tipo assim, a mitologia do lobisomem segundo países da América Central, é isso? É, tem um pouco disso, porque o Fúria Lupina, ele não é um livro de lobisomens, ele é um livro com lobisomens, né? Uhum. E com base nisso, eles são simplesmente um pano de fundo para a gente discutir outras coisas. Então, por exemplo, no Fúria Lupina Brasil, o conceito principal é a interação com o meio ambiente e o autoaprendizado, né? Já em Fúria Lupina América Central, o principal tema abordado é o submundo do crime. Então a gente pensa no submundo do crime da América Central sob a ótica dos lobisomens, como que eles se encaixam. Me ajuda um pouquinho aí, fiquei super curioso. Me ajuda um pouquinho. Como é que é isso? Se eu falasse em submundo do crime, tudo bem, eu, né, tive um filmezinho passando na minha cabeça, mas daqui a pouco tu falasse, segunda ótica, me desculpa, como é que é essa mistura? Eu fiquei confuso. É, o Fúria Lupina, eu sempre utilizo cenários reais. Então, uhum. Eu pesquiso sobre a cidade, sobre os locais onde está se desenrolando a trama, e é sempre num contexto contemporâneo. Então, no América Central, a história passa pela Guatemala, pela Costa Rica, pelo Panamá, e vai mostrando como que o submundo do crime está ligado aos licantropos que vivem naquela região. Então, como eles participam, como eles utilizam essa estrutura pro seu proveito próprio. Uau! Quase que explicando que o crime organizado, na verdade, vem dos lobisomens, alguma coisa assim? Sim, eles também estão inseridos nesse contexto. Que legal! E eles têm um poder, assim, decisório, ou eles são participantes? Como é que eles estão, hierarquicamente falando? É, existe uma família específica na América Central de licantropos, e eles comandam diversos segmentos do submundo do crime. Então tem um que é ligado à prostituição, outro que é ligado ao contrabando. Uau, que interessante. O tráfico de entorpecentes, por exemplo. Sim, sim. Uau, tá. Então, licantropia, então, obviamente, é a mitologia, né, o universo dos lobisomens. Mas licantrope seria mulher lobisomem, é isso? É, quando se fala de licantropo, né? Hã? Licantropo é a pessoa que muda de forma, né? É muito mais geral do que só lobisomem, né? Exato. Não é necessariamente... Inclui, mas não é. Exato. Não é exclusivo do lobo, mas em sua maioria a gente usa para o lobisomem. Entendi. E por que tu achas que essa mitologia, mesmo que, entre aspas, deturpada pelo cinema, por que tu achas que ela perdura, né? Sei lá, daqui a pouco a gente vai completar 100 anos, daqui a pouco, de filme de lobisomem, sim, né? Então, assim, por que que ela não cansa? É, o lobisomem está muito, né, presente. Sim, porque assim, é um conceito muito universal, né, desse lado maligno que você tem, ou desse lado mais selvagem que você tem dentro de você. E principalmente no Brasil, nos interiores do Brasil, é muito forte essa tradição e essa visão do lobisomem, né? Então, por conta do Fúria Lupina, eu já recebi muito contato de pessoas de cidades do interior, etc. Falam pra mim, na minha cidade tem... lobisomem, meu avô já viu um lobisomem, coisas assim. Maravilha. Então, principalmente falando de Brasil, é um mito muito forte que convive com a gente, né? Lado a lado com Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Caipora, Curupira, né? Exato. E, assim, sem querer te expor muito, mas colocando um holofote na tua cabeça agora, assim, cá pra nós, tem chance de existir? Tem, mora no Guarujá e é ruivo. Quem entrou aí foi o chefão da rádio. Ele fica implicando, dizendo que o Renzo mora, que trabalha com a gente, é na verdade lobisomem, tá? Não dá bola pra ele, tá? Não dá bola. 2 metros de altura, ruivo, ele é lobisomem. E vou dizer uma coisa: tirar o dedinho dele e continua vivo. Por favor, o nosso expert em licantropia aí, o que que tu achas? Tirando o Renzo, que a gente ainda está investigando, tem chance de realmente isso, sei lá, se não existir, pelo menos já ter existido, o que que tu achas disso? Olha, eu recebo muito contato de pessoal perguntando como que faz para se transformar em lobisomem, se eu sou lobisomem, como que faz para formar uma alcateia de lobisomem. E eu sempre digo a mesma, É, eu sempre explico as mesmas coisas, né? Eu falo assim, os meus livros, eles estão sempre na prateleira da ficção. Ou seja, eu sou um ficcionista, eu pesquisei o assunto e eu sou um ficcionista. Então, eu não sou adepto de nenhum tipo de seita licantrópica, nem nada disso. Então, ainda não vi Lobisomem de Verdade. Até que se prove o contrário, para mim ainda é ficção a questão do lobisomem. O João, ele não conhece o Renzo. O dia que ele conhecer, ele vai ter certeza que existe. Ai, que maravilha! Alfer Medeiros, como é que as pessoas podem saber mais de ti, sei lá, pesquisando na internet? Fala assim, site oficial, blog, assim. Ou a pessoa tem que só googlar pelo nome dos livros? Tem algum setor que a pessoa possa ir direto assim e dali abrir para o universo Alfer Medeiros? Tem o meu site oficial, que é o www.alfermedeiros.com.br. Okay. Vocês podem me procurar no Instagram, Twitter e Facebook. É um nome bem fácil, Alfer Medeiros. Só vai ter um. Não é Alfred, tá? A gente que perguntaram para mim hoje. Não é Alfred. É Alfer. A-L-F F de Fernando, E de Eduardo, R de Rui. Alfer Medeiros. Bem simples. É isso mesmo. Tá. Alfer, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Eu que agradeço. Tá. Um grande abraço, querido. Obrigado mesmo. Um abraço. Com a gente. Até mais. Tchau. Marco Antônio. Falou do sério, cara. Você me tirou quase. Na próxima, me avisa quando for fazer uma inserção, uma participação dessa, assim, do nada, pra eu estar com fralda geriátrica. Eu quase me mijei aqui, falando sério, tendo uma dignidade, pensando no... Porque a primeira foto que eu vi do Renzo na vida, sempre a primeira foto, era ele do lado da esposa com um currupaco, um papagaio no ombro. E agora já fiquei imaginando ele, porque eu não vi depois mais fotos com currupaco. Lógico que ele comeu. Ele transformar em lobisomem, de ter devorado um papagaio. Ele devorou o currupaco, por isso que não tem mais. Você queria o quê, cara? Aquele é o lobisomem. Ai, meu Deus do céu. Uma coisa certa, né? Todos os episódios aí do nosso folclore que citam lobisomem, se a pessoa for colocar na ponta do lápis, pode ver que nesse momento ninguém estava em contato com o Renzo Mora. Não estava. Né? Ou seja, nunca aconteceu de ser visto um lobisomem e o Renzo Mora junto. Não. Então já dá para começar a deduzir que tem um link ali, correto? Já. Você acha que tem um link, eu tenho absoluta certeza. Porque quando aparece o lobisomem, o Renzo Mora sobe. E outra coisa, quando ele tá por perto, assim, conversando numa boa, não tem sinal, não tem visto de lobisomem atacando ninguém. Não, né? E tem outra coisa. Ele esteve aqui em São José, era noite de lua cheia, ele começou a ficar inquieto e quis ir embora pro hotel rapidamente. Sabe? Então tem sensacional. Então sei lá, quero agradecer o espaço e no sábado até a gente... sábado. Até... Um grande abraço, gente. Outro, querido. Tchau. Obrigado pela audiência. Valeu. Obrigado você.